Então, o Danny Heinen e o Tony Stewart estão usando. Tiveram esses problemas. Eu acho que pensar em 2014 é a chamada para eles. Se bem que o Smoke, a gente tem que ver o que vai acontecer ainda, se acontece uma recuperação milagrosa dele, mas tá meio complicado. É, também o Danny Heinen já era. Ele, Danny Heinen tem mais chance de zero. A chance dele é zero. E do Smoke a chance dele é 1%. Também vai ficar bem complicado para ele voltar, né? Além dele voltar, provavelmente quando ele voltar o cenário dele para ele conseguir ir pro Chase vai ser uma vitória. E talvez ele não vai ter condições de ganhar uma corrida pela situação que ele deva estar de saúde. Porque pegar Atlanta, uma mile e meia, é uma pista bem complicada, né, para uma mile e meia, uma pista que judia bastante do piloto. E depois já vai Richmond, que é uma pista que vai judiar ainda mais, porque as freadas e aceleradas é mais constante, mexe bem mais o pé. Então, o Smoker, a chance dele é 1%, o Danny Hill é 0%, na minha opinião. A resposta, vamos agora passar para outra pergunta, que é do Matheus Soder. Esse daí, o Matheus Soder, é um sempre companheiro nosso, tá sempre com nós aí. Ele pergunta qual vai ser o melhor pistoleiro e com o melhor equipamento para domingo tirando papos, né? Então, essa pergunta também, nós iríamos comentar sobre isso. Mas se você quiser já falar alguma coisa, já pode Ah, falar. for para falar um nome aqui, o melhor, para mim seria o Ron Fellows, né? Isso tendo que esse carro 33 vem com um bom nível, né? É, então, eu vou dos pistoleiros aí que vai aparecer aí, eu vou dar uma acreditada aí no Almendinger. Acho que o Almendinger vai fazer uma corrida boa, deve fazer uma boa corrida nesse carro 47 aí. E colocando em vista do que ele fez a última vez que ele sentou no carro. Então, esse é o meu pistoleiro, vai ser o Almendinger. Respondendo a uma outra pergunta, é que ele falou mais uma coisa, é? Não, só isso mesmo. Tá. Depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso no bloco dos apostas para semana que vem. A próxima pergunta é do Rômulo Barone. Ele pergunta: vocês acham certo um Cup Drive disputar duas corridas no mesmo final de semana, como o Brad Keselowski fez no último final de semana, disputando o Iowa pela Nationwide e Pocono pela Sprint Cup? Só te cortando um pouco, Hélio, o Brad Keselowski talvez não iria fazer essa corrida, né? Ele só foi fazer essa corrida porque choveu no sábado pela manhã e não teve os practices da Sprint Cup. Os carros não foram para a pista. Então, só por isso o Brad Keselowski realmente foi correr lá em Iowa. Mas talvez era assim, uma chance dele não correr era maior do que ele correr. Mas choveu, ele ficou à toa lá em Pocono, aí ele acabou voando para Pocono e foi participar. Desculpa, ele voou de Pocono para Iowa e foi participar da corrida. Só para frisar aqui, para deixar frisado aqui, a distância é de 950 milhas entre uma pista e outra. Olha, na situação quando o Keselowski brigando pelo Chase, eu acho que não é muito aconselhável, né? Ainda mais num evento sozinho da Nationwide Series. Mas depende, né? Se o patrocinador mandou, né? Porque o carro 22 ele briga no campeonato com 54. Essa prova foi muito boa para esse carro. Não sei, depende do que o patrocinador mandar, mas eu sou a favor de piloto da Cup correndo na Nationwide, mas em situação assim você às vezes tira o lugar de um piloto de um outro piloto que poderia fazer essa corrida, né? É, eu também tenho a mesma opinião que a sua, ele. É, eu já tinha falado isso. Um piloto pode correr na categoria acima, mas piloto correr categoria abaixo para mim não deveria correr. Mas isso daí é um assunto que daqui a alguns anos vão começar a ter mudanças já nisso daí. Bom, vamos passar a pergunta do João Lucas Olíniuk Rodrigues. depois nos corrija se tiver errada a pronúncia. Já que tinha especulações do Nelson correr em Green na Cup, vocês acham que teria alguma chance ainda esse ano de fazer uma prova na Cup ou até na Truck? Olha, na Truck Series eu acho que não só deveria ter chance, mas eu acho que ele deveria fazer pelo menos o tanto de prova que ele puder fazer. Mas no Truck, que em tese ele iria, que seria o 30, já tá loteado para outros pilotos. Na Cup, se ele quiser, ele corre, só depositar o dinheiro que a equipe pede, né? Eu acho que ele poderia até tentar, né? Mas no atual nível dele, eu acho que não é muito aconselhável. É, vamos resguardar um pouco a imagem, né? Bom, ele na Truck Series ele não só deve, não só pode, como deve, como se eu fosse ele, eu já teria marcado mais corridas, né, na Truck Series, para até para ele pegar mais bagagem de pista mesmo e fazer essa corrida da In Green, né, da Sprint Cup. E quando saiu essa notícia do Smoke ter machucado, ele mesmo correu atrás, né? Isso é que fala, né? Já falaram que não, que a equipe correu, mas me falaram que ele foi correr atrás do pessoal lá da Stewart Haas lá para pedir para correr no carro 14, né? Isso é o que dizem. Agora quem realmente sabe mesmo é só ele mesmo que sabe. Bom, essas foram as perguntas da semana. Vamos passar agora já emendando aqui rapidinho já para as apostas já do final de semana em Watkins Green, começando para a National Wide Series. Hélio? Opa, então, eu vou. Vai ser meio que uma aposta mesmo, uma torcida pro Andrew Ranger conseguir um bom resultado, mas para a vitória eu acho que vai ficar com o Kyle Busch, que ele sempre anda bem em Watkins Green e não vem vencendo nos últimos anos, mesmo tendo ganhado em 2008 pela Cup. Então, aqui olhando o netlist aqui, o mais curioso é que você até tinha falado, é que nenhum piloto tá escrito aqui já venceu, né? A Essa prova. corrida venceu essa prova. Nenhum piloto venceu aqui, ó. Nenhum mesmo. Nenhum. Interessante, a gente tem que ressaltar que Bem. tem um piloto europeu nesse fim de semana, que é o Antônio Candongo, que já é uma das crias da Euro Race Car, que é a categoria europeia da NASCAR. É bem interessante. Oh, eu vou começar minha aposta aqui. Eu vou começar apostando no Egan Smith. Acredito que o Egan Smith vai nos surpreender, vai fazer uma boa corrida igual ele fez lá em Léo, Road America. Oi. e tem dois pilotos. O primeiro é o companheiro do Nelson, o Justin Allgaier, que se você for ver as últimas participações dele em Road America, 2 anos, só não ganhou porque acabou o combustível. Ano passado ganhou em Montreal, esse ano foi segundo em Road America. Ou seja, é um piloto que vem de grandes resultados no, nesse tipo de pista. É um piloto de bagagem mesmo. E quem vai estar no 33 também é outro piloto também que eu vou deixar meu destaque também. É o Brendan Gaughan. Brendan Gaughan vai estar no 33 da Childress. Com certeza eu espero uma boa corrida dele também. E só para não deixar passar aqui, eu acho que o Nelson vai ser a grande chance dele. Middle High eu não falo muito porque também é meio complicado, É, porque mas ninguém conhece lá, né? sim, mas ainda mais porque eu acho que em Road Course o Marcos Ambrosio ele é mais experiência, assim, ele é mais forte que o Keselowski, o Kyle Busch e o Logano, né? Tipo, esses pilotos da Cup são muito bons em misto, mas não tem a experiência que o Ambrosio tem, né? De tanto que o Ambrosio já ganhou na Nationwide Green 4 vitórias na Nationwide Series, né? 3 em Watkins Glen, 1 em Montreal, se eu não tiver enganado, e 2 na Cup. Eram para ser 3 se não fosse isso ou não. Ou seja, 7 corridas em 4 anos, mais ou menos. Números impressionantes. É, eu acho que a grande chance do Nelson vai ser de ter uma grande corrida, vai ser agora, nesse sábado. Eu acho que um top 5 é muito possível. E outro nome que a gente tem que prestar muita atenção é o Kyle Larson, que o que ele fez em Road America já impressionou todo mundo. E agora pode conseguir um top 10 no sábado. É, eu deixei o Nelson para falar dele por último, Pra mim, o Nelson vai ser um dos cabeças para ganhar a corrida aí, o Nelson. Vai ser. Eu tô apostando no top 5 dele também. Porque diz que o Nelson, nessa corrida, vai ser a volta por cima que ele tá precisando no campeonato. Vai ser nessa corrida. Mais algum destaque na National Wide, Hélio? Então, seriam só esses. E a briga pelo título. Vamos ver como o San Jorge se sai, né? É, vamos San ver. Jorge, Austin Dillon e o próprio Reagan Smith, que pode até ser um. Ainda Ele, tem. a história ruim dele no campeonato começou em um misto, pode terminar em outro misto, né? E ainda Pode. tem o Brian Vickers e o Sadler ali na rabeta ali. E o Kyle Larson, né? O Kyle Larson fazer uma boa corrida, esse explode da frente tudo animal aí, ó. O Kyle Legal. Larson chega pra brigar no título de vez. Bom, aí no domingo vamos ter a Sprint Cup na pista lá em Watkins Glen. E você, Hélio, quem que você vai apostar? O Marcos Ambrosio, né, que deve ser a aposta de 7 entre 10 pessoas, mas como na NASCAR. E lembrar que as duas corridas que o Ambrosio venceu no, no, nos últimos 2 anos de Watkins Glen eram passando do Kyle Busch, não, se não fossem bandeiras amarelas ou a falta delas, né? A falta de bandeiras amarelas nas duas. Né? Não, foi, teve uma bandeira amarela em 2012, né? 2011, né? Isso. Tanto que deu aquele acidente de monstro do David Roachman. E ano passado, aquele óleo deixado lá. E o Kyle Busch, acho que também teve um outro problema no carro lá. Mas o favorito é o Marcos Ambrosio. Mas não se assuste. Também não sei se o foco do Kyle Busch é vencer de novo. Eu acho que um top 5 para ele, top 10, hoje eu acho que pode ser mais importante que uma vitória, né? Não É. sei. Bom, falando rapidinho aqui no entrelist, até agora tem uns 40, os 43 carros mesmo. E os dois pistoleiros mais conhecidos do pessoal aqui é o Boris Saad, né? E o Ron Fellows. Eles vão estar aí no grid aí no. E curiosamente o Boris Saad vai estar no 32 e o Ron Fellows vai estar no 33. Então vai ser assim bem interessante ver esses dois pilotos aí. E vai ter também o. Vai ter o John Amendinger, né? Que acredito eu que deva ser um dos pistoleiros. Ele vai ser o melhor classificado no final da corrida. Eu acredito que ele vai ser bem. E outro cara que eu quero ficar de olho. Não sei como vai estar o equipamento dele, mas eu quero ficar muito de olho. É no Owen Kelly. Né? O cara tá aí, tá fazendo bonito, cara. Pra mim vai andar bem. Devo fazer uma boa corrida, né? E o meu destaque para vencer a corrida mesmo, eu vou até colocar dois. Eu vou colocar o Kyle Busch como destaque para vencer a corrida. Eu acredito que ele deva vencer essa corrida, que até com o ano passado o Brad Keselowski rodou ele na última volta, né? A vitória seria dele. E outro cara que eu vou apostar para vencer essa corrida também. Vocês podem até chamar o de louco, mas eu vou postar no Jimmy Johnson. Não, e o Jimmy Johnson, há 2 anos atrás, correu a prova da Nationwide, mal treinou com o carro e chegou em segundo, né? Não sei se você lembra daquela prova. Lembro sim. Muito, e uma prova que não teve muitas bandeiras amarelas, mas no fim só o Buchão superou ele. É se destacar, né? O Joe Logano também é outro piloto que anda bem, tá andando bem em circuito misto e pode conseguir um top 10 importante pro segmento dele no ano, né? É verdade. Bom, mais algum destaque, Hélio? Só isso, pessoal. Só Só esperar isso? sábado. Só esperar pelo sábado e pelo domingo. No sábado, tá confirmado que é ao vivo no Fox. Eu acho que 2h15 no horário de vocês aí em São Paulo, Brasília, né? É E no domingo, eu não sei. Mas qualquer coisa, tem os links do VIPBox lá e a gente se arruma na hora. no pessoal que precisar de link, pode passar lá no na NASCAR Hammond Tracks. Vai lá na aba Arquivos, tem lá Rádio e Stream. Pode ir lá, que lá além de das rádios que transmite a corrida, quem quiser ouvir a corrida por rádio, que é muito interessante, tem também os Stream também. Tem Stream para alta definição, que é aquele Stream com. Só que precisa de uma banda larga melhor, né? E tem os Stream também com banda larga, pode ser a internet até de 800K. 600, já vi rodar em internet 600K que roda tranquilo os stream lá, sem problema nenhum. Pode entrar lá, pessoal, pegar o stream lá, a qualidade é baixa, mas dá para acompanhar a corrida. Sem ficar corrida, nós não vamos, pode ter certeza. No meu blog também eu vou postar na hora lá o se eu não postar o menino Alfredo que me ajuda sempre, ele posta os links. Então tá certo então. Bom, essa semana tá. Vamos encerrando o programa por aqui, né? Semana que vem eu espero contar com a presença do Pedro Mugatti, que é a volta dele, que infelizmente teve esse problema essa semana aí, mas Deus quiser vai dar tudo certo. E você já sabe como encontrar nós já lá na minha página NASCAR Home Tracks, no meu grupo, né, da Home, NASCAR Home Tracks. Na minha página Dead's Race Brasil, tem também o blog do Pedrão, né, que é o Triwide, que é o blog que nós postamos sempre o nosso programa. Tem um blog também do Hélio Lima, que é o Mailman, né? E de vez em quando também o Pedro sempre posta algumas colunas lá no Big One Brasil. Você também pode acompanhar ele por lá também. A palavra do Mugardi chama a coluna. Isso, palavra do Mugar, chama lá a coluna. Pode procurar lá que o Pedrão tá sempre lá escrevendo. O meu Twitter é arroba Leoguina, o do L é arroba Hélio underline Lima 18 e o do Pedro Mugarte é arroba Pedro Mugarte. Esse é o nosso endereço no Twitter também, para você sempre estar tá acompanhando a gente, tá mandando sua pergunta. Léo, só Pode tem uma falar, Hélio. notícia de última hora aqui. Parece que o Nelsinho tem o novo chefe de mecânicos. O Pat Dyson é o novo chefe de mecânicos dele. Esse Pat Tyson. É, Dyson. É, ele estava trabalhando na PK Racing com o David Roodman. É isso que eu ia falar. Eu lembrei desse cara aí. Então, agora vamos ver o que vai acontecer, né? Se é aquilo que a gente. Se o problema era o chefe de mecânicos, né? Esse cara mesmo aí. Ele tava lá na BK Race mesmo. Esse cara aí. Vamos ver. Aqui, ó. Já li já a notícia aqui, ó. Pat Tyson, esse cara aí. É um excelente chefe de mecânico, viu? O cara é bom. O cara Então. não é ruim, não. Então, voltando àquilo que eu falei antes, depois das últimas dois fins de semana, eu cheguei à conclusão que teve se testado. Pega um outro chefe de mecânico, se não der certo, troca equipe. Se a equipe não der certo, se a troca de equipe não der certo, então o problema é outro. Mas Vamos por eliminação. Agora foi o chefe de mecânico. A próxima vez a se mexer é a equipe. vai ser a equipe. Aí trocou a equipe, trocou o chefe de mecânico. Vamos trocar o piloto. Bom, Então, vamos passar para frente. É isso, pessoal. vamos encerrando então. Pessoal, boa noite, pessoal, boa tarde, bom dia, pessoal. Obrigado por acompanhar nós mais uma semana. E semana que vem voltamos já com a nossa 10ª edição já. Obrigado, pessoal. Até logo.